É, você está ouvindo e participando de um Jardim, um Coreto, a Música e Saudade, há 12 anos em seu rádio, pela Rede USP, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Missiva que vem da capital do café Ribeirão Preto, a nossa gente ouvinte da Rádio USP em 107,9 de Ribeirão Preto, Dona Emengarda da Silva Helena. Ela nos envia uma carta muito simpática e diz que Ribeirão Preto também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E para ela, somente canções juninas, para Dona Emengarda da Silva Helena. Francisco Carlos, que pertenceu ao cast da Nacional do Rio, em arranjo do maestro Zacarias, do Paquito, Promessas a São João. Emirinha Borba, favorita da Marinha. Em arranjo do maestro Vero, do Braguinha João de Barro, Capelinha de Melão. Para ela, que reside em Ribeirão Preto e ouvinte da 107,9 Ela Cidade, a Dona Emengarda da Silva Helena, Dorestes Barbosa, Chico Alves. Em arranjo do Braguinha, o Rei da Voz canta Balão do Amor. Meu Santo Antônio, meu São Pedro e São João, é muito grande a nossa aflição. Já não se pode mais soltar foguete, fazer fogueira nem soltar balão. Meu Santo Antônio, meu São Pedro e São João, é muito grande a nossa aflição. Já não se pode mais soltar. Resta agora a recordação daquelas noites lindas de São João. Porque a ordem aqui na terra é essa, meu querido São João. Não esqueci minha promessa. Meu Santo Antônio, meu São Pedro e São João, é muito grande a nossa aflição. Já não se pode mais saltar agora a recordação daquelas noites lindas de São João. Porque a ordem aqui na terra é essa, meu querido São João. Não esqueci minha promessa. Santo Antônio, meu São Pedro e São João, é muito grande a nossa aflição. Já não se pode mais soltar fogueira, fazer fogueira e nem soltar balão. Só resta agora a recordação daquelas noites lindas de São João. Porque a ordem aqui na terra é essa, meu querido São João, não esqueci minha promessa. Meu Santo Antônio, meu São Pedro e São João, é muito grande a nossa aflição. Já não se pode mais soltar fogueira, fazer fogueira e nem soltar Capelinha de melão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. Capelinha de melão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. Apanhei rosas pelos caminhos, as mensageiras do meu amor. Tu me fizeste com teus espinhos uma coroa de dor. Capelinha de melão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. Capelinha de melão, é de São João, é de cravo, é de rosa, é de manjericão. Mandei-te cravos, tu não ligaste, e nem lhes